através do meu cantar, um filho de Santa Adélia eu vou homenagear. Seu nome é Antônio Pereira, conhecido Cebolão. A sua bondade é grande, por isso seu nome expande por toda a nossa região. Eu sei que em berço de ouro o Cebolão não nasceu. Trabalhou até na roça, mas com luta ele venceu. Sua vida é um livro aberto, seu suor já foi ao chão. Na vida ele só cresce, Deus ajuda quem merece, quem tem um bom coração. Alguns tombos pela vida Cebolão também sofreu, mas com sua competência e muita fé ele venceu. Seja pobre ou seja rico, pra ele é o mesmo valor, pois ele foi operário e hoje é um forte empresário, o caipira lavrador. O seu estacionamento é o maior da região. Compra e vende automóveis, caminhonete, caminhão. Seu sucesso é merecido por ser um bom cidadão. Cheguei ao fim no compasso e aqui deixo um forte abraço ao amigo Cebolão.